cima e vem assim, ó. Bora acordar pra trabalhar. Vambora. E cada dia da semana é um leão pra derrubar. Na fé eu vou. Eu sou honesto e tenho orgulho. Eu dou um duro e tiro o meu lazer. Aquele gol no futebol é quinta-feira. E quando eu vi, já foi sexto. Faz a cerveja gelada. Eu tô com a rapaziada. É fim de semana, não quero saber de mais nada. Ninguém vai quebrar nosso clima. Aqui é só felicidade. Conversa fiada não cabe no som da verdade. Vambora! Traz a cerveja gelada. Traz a cervejinha, sexta-feira. Vou tirar minha onda, hein? Trabalhei a semana toda, agora vou curtir. Ninguém vai quebrar nosso clima. Aqui é só felicidade. Conversa fiada não cabe. Os pagodeiros, mãozinha pra cima, os pagodeiros. Já foi sexto, traz a cerveja gelada. Eu tô com a rapaziada. É fim de semana, eu não quero saber de mais nada. Ninguém vai quebrar o nosso clima. Aqui é só felicidade. Conversa fiada, não cabe no som da verdade. Ei, ei! Traz a cerveja gelada. Eu tô com a rapaziada. É fim de semana, não quero saber de mais nada. Ninguém vai quebrar o nosso clima. Aqui é só felicidade. Conversa fiada não cabe no som da verdade. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Joga a mão, joga a mão. Essa é pra todo trabalho. Misturadinho! Valeu!